Minha tia maninho, eu vou zoar esse maninho Frink, cara. Eu vou zoar ele, cara. Ele me desafiou a fazer uma diss, cara. Eu vou zoar ele, cara. Ele vai sair da internet, cara. Ele é um shit trapper, eu sou um real. Eu vou mostrar pra ele. Mano, fica quieto, eu vou cagar na tua cara. Chantei cinco, mano, eu vou invadir a sua casa. Vou te rabelar e te deixar sem morada. Mano, fala sério, você não tem namorada. Mano, fica quieto, eu vou cagar na tua cara. Chantei cinco, mano, eu vou invadir a sua casa. Vou te rabelar e te deixar sem morada. Mano, fala sério, você não tem namorada. Eu cheguei chegando na sua block, atirando rimas e mais estoque. Você não me engana, você é um lock. Te mato com a língua sem usar glock. A rima é manjada igual do Lil Hype. Não fecho com paia, tu é um rato. Não vem querer ser pedra no sapato. Tua voz é patente, é igual do pato. Não vou pegar leve com a tua cara. Vou cagar na boca e na tua casa. No seu tapete eu vou gozar. Deitando na cama antes de mijar. Eu vim pra mostrar como é que se faz. Depende de mim, tu não vai ter paz. Eu já fui dessa vida, eu não quero mais. Mas se for pra morrer, que seja você. Tem que entender, você que pediu. Agora eu lucrei, faz mim minha kill. Eu tô avançado, eu tô mais de mil. Rima que perfura tipo um fuzil. Tá passando mal, toma escamazil. Não vai adiantar nem visita seal. Eu vim pra brincar, eu não quero views. Eu vim pra arrancar sorrisos com views. Pra quem vem tentar, pode vir de bonde. Sujeito a erro, te mostra onde. De copos queimados eu faço um monte. Pra mostrar pra esses que só se esconde. Eu fiz no banheiro enquanto eu cago. Essa vai dar merda, eu já vejo o caso. Paulista é morto depois de uma diz. Agora me diz, não foi tu que quis? Mano, fica quieto, vou cagar na tua cara. Chantei cinco, mano, vou invadir a sua casa. Vou te rabelar e te deixar sem morada. Mano, fala sério, você não tem namorada. Mano, fica quieto, vou cagar na tua cara. Chantei cinco, mano, vou invadir a sua casa. Vou te rabelar e te deixar sem morada. Mano, fala sério, você não tem namorada. Fala aí, parceiro Frinks, sabe que eu vou na Brinks. Não leva a sério, senão te levo pro cemitério, ei. Você sabe que eu te amo, né, Frinks?